a porta abriu, passarinho já voou. Ela quer saber de mim, por aqui tá tudo bem. Diz que vai se despedir, se eu não pedir sua mão. Vai partir, vai sumir, se eu não pagar paixão. Calma, linda, não se desespera tanto, e pra ser sincero, não espera tanto. É que eu sou do mundo, na minha vida eu mando. Cê me conheceu, já não era santo. Deixou, eu vou, amor, eu tô tentando não te magoar e dar a solução. Hey, pele a pele, cara a cara, recordações que a carne pede, a mente entregue. Essa mina é o karma da vida pra cá. Mais linda é sete maravilhas do mundo, os pecados capitais juntos. Esquece tudo e vem pra cá. Veste sua melhor roupa que eu vou te buscar. Cê me conhece, louca, sabe que eu sou bipolar. Sente sem nem tocar, calor que sobe só a gente olhar. Resiste, não dá mais, eu vou parar aqui só em pensar. Mina, já era. Me envolvo de novo tô aqui no jogo de louco, esse filme eu já vi. Só torço pra que tudo seja mais leve. Ela é sensação, embaixo do edredom, faz o que quiser de mim. Ela é sensação, garota, tem um problema, mas eu sei que nós vai tá sempre juntinho. Ela é sensação, embaixo do edredom, faz o que quiser de mim. Ela é sensação, garota, tem um problema, mas eu sei que nós vai tá sempre juntinho. E todo dia ela me pede ação, dança, tira minha atenção, faz o nosso tempo distração. Hoje tudo que você quiser é seu, perdoa esse outro erro meu. Se vale a pena quando nós tá junto, foda-se, diz que ainda não me esqueceu. Sou mais um problema que cê mereceu tudo, mas se o tempo é curto, eu curto tudo que você quiser é seu, perdoa esse outro erro meu. Se vale a pena quando nós tá junto, foda-se, diz que ainda não me esqueceu. Sou mais um problema que cê mereceu tudo, mas se o tempo é curto, eu curto tudo até o fim. Diz onde vamos se encontrar, não aguento mais ter que esperar. Não, não vou aguentar esperar. Não adianta voltar atrás, nada mais compara com você. Em cima se insinua, empina a bunda lá no céu. E agora que ela geme, e agora a perna treme, eu não sei nada de você, tanto faz. Pode até negar, mas quem recebe sua chamada sou eu, sou eu. Ela é sensação, quando passa na minha frente chega do meu coração. Eu quero muito essa emoção, numa aventura embolada no edredom. O corpo dela é um paraíso, me perco contigo, me jogo no perigo, nega, eu ligo não. Só te quero comigo, de segunda a domingo, mais um dia tranquilo com um quilo na mão. Nós faz o dinheiro correr, junto tenta enriquecer pra não dar caô. Prometo amor não sozinho, porque o dinheiro às vezes pode trazer dor. Se o rap vingar minha nega, te levo comigo, não importa onde for. E quando eu não viajar, só vou cuidar de você e do fruto do nosso amor. Yeah. Ela é sensação, embaixo do edredom, faz o que quiser de mim. Ela é sensação, garota, tem um problema, mas eu sei que nós vai tá sempre juntinho. Ela é sensação, embaixo do edredom, faz o que quiser de mim. Ela é sensação, garota, tem um problema, mas eu sei que nós vai tá sempre juntinho.